Paz do Senhor, irmãos. Mais uma vez estamos aqui com os irmãos para nos alegrar. Estava aqui ouvindo o Alegria com toda liberdade para dizer aquilo que o Senhor tem feito, para louvar ao Senhor, e é assim mesmo, né? E nós louvamos a Deus porque estamos servindo com alegria, né, Alegria? Não vou tomar muito tempo, porque eu sei que após o almoço é um pouco complicado, né, para ouvir. Quando está cantando ainda vai bem, né? Alegria dá uns pulos aí, etc. E com um complicador ainda maior, que eu não sou um desses pregadores eloquentes que dá um pulo aqui, cai de pé lá embaixo, tá? Não, eu sou pastor de igreja. E pastor de igreja vai mais devagar nesse negócio, porque sabe que para não deixar nenhum problema para o companheiro ficar consertando depois, né? Não é verdade, Ezequiel? Às vezes chega um cidadão aí, faz um barulhão, planta bananeira, fala uma porção de coisa, vai embora, o pastor tem 60 dias para estar consertando o que ele deixou atrapalhado aí. Eu, como sou pastor de igreja, não gosto dessas coisas, também vou devagar, os irmãos não esperem muito, mas aquilo que Deus colocar nos nossos lábios, isso nós estaremos falando. Como a igreja aqui, ela tem uma afinidade muito forte com louvor e adoração, eu vou falar um pouquinho sobre instruções aos adoradores. E abra sua Bíblia no livro do Êxodo. Capítulo 24. Êxodo, capítulo 24, do verso 1 até o verso 3. Amém? Depois disse a Moisés: sobe ao Senhor, tu e Arão, Nadab e Abiú, e 70 dos anciões de Israel, e inclinai-vos de longe. E só Moisés se chegará ao Senhor, mas eles não se cheguem, nem o povo suba com ele. Vindo, pois, Moisés, e contando ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos, então o povo respondeu a uma voz e disseram: todas as palavras que o Senhor tem falado, faremos. Amém? Instruções aos adoradores. Eu tenho acompanhado, eu não tenho canal fechado lá em casa, mas eu tenho lá uma empresa chamada Multimídia, que tem a cabo também, e passa algumas emissoras evangélicas, quase todas são, que tem naquela TV a cabo, são evangélicas. E eu tenho observado muitas coisas. E aquilo tem servido de exemplo, porque nós temos exemplos que nós devemos seguir, até bom para se usar, e temos outros a dispensar, nem tomar conhecimento, e tudo isso a gente aprende. E eu tenho observado muitas coisas. Estamos vivendo hoje, em alguns lugares, reuniões em que o louvor tem sido a tônica do culto. E nós aprendemos que o louvor é importante, ou não? Os irmãos que estavam aqui, a igreja tem o seu departamento de louvor. A igreja tem cantores que vêm para trazer hinos de adoração e louvor. E ele é importante na igreja. Mas há uma febre de que os cultos começam com louvor e termina com louvor. Não se lê a palavra de Deus. Não se abre mais a Bíblia, né? E há outras assembleias e outros lugares, assembleias de Deus, que já não usam mais sequer os nossos hinos da harpa cristã. Que eu acho que os outros louvores que têm surgido, hinos avulsos que têm sido compostos, homens de Deus que comporam estes hinos, foram usados por Deus, né? E eu acho que tem muita coisa boa aí, mas também tem muito enlatado aí, que nem congestão não está dando mais, está dando úlcera no estômago. E eu tenho condições de falar porque eu tenho vivido isso. E muita coisa se tem feito na ordem do culto, e o culto termina, fazem um trabalho, quando falta 15 minutos para terminar o culto, agora nós vamos ouvir a mensagem. E entrega para o pregador e diz para ele: você tem 15 minutos, porque o psiu manda fechar a igreja se passar das 10h30. Você já viu que o culto então já estava rachando depois das 10 e a mensagem não tinha sido colocada. Pastor, então o senhor é contra que se louve? Não. Eu sei, eu tenho consciência plena que o louvor é algo importante na igreja. A Bíblia registra que em um determinado momento se diz assim: e tendo cantado o hino. Quem lembra desse texto? Falaram aí, eu já ouvi, né? Até no tempo de Jesus se cantava. Eu acho que, eu tenho plena certeza, não acho nada, tenho certeza de que o louvor é importante na igreja. Eu gosto de cantar, eu gosto de pregar, depois que um irmão canta um hino abençoado, a igreja fica com o coração aberto, até a mensagem flui melhor, eu me sinto mais à vontade para pregar, é uma bênção. Mas tudo tem o momento certo, a hora certa. E hoje a gente está vendo grandes cultos, grandes encontros, e aí o pregador fica com raiva e fala: não, hoje nós vamos até meia-noite. E tem pregadores, eu não sou desses, graças a Deus, que tem uma corda tão comprida, ele lê um texto e fala de 200 acontecimentos da Bíblia, para poder esticar o máximo possível a pregação. E aí vira aquela confusão, e em vez da pessoa sair abençoada, ele vai embora para casa. Ou culto cumprido. Não é isso? Estou falando isso para falar sobre instruções aos adoradores. É muito importante nós sabermos dosar no trabalho da igreja a hora do louvor, a hora da oração. Aquela hora que você pode abrir o coração e cantar com o coração. E também é importante a hora que vem a mensagem, fazer uma oração, porque quando nós oramos, nós estamos falando com Deus. E quando nós lemos a palavra, é Deus falando conosco. Tudo isso precisa ter durante o culto. Nesse texto que nós lemos, Deus disse a Moisés: sobe ao monte, sobe ao Senhor, tu e Arão, Nadabe, Abiú e 70 dos anciões de Israel. Era um grupo grande. Subiam para quê? Para a adoração. Para a adoração. E ao chegar lá, inclinai-vos de longe. No deserto do Sinai, os israelitas foram admoestados por Deus através de Moisés para serem verdadeiros adoradores. Já naquele tempo se preocupava com a adoração a Deus. E a adoração a Deus pode ser feita de várias formas, através dos louvores e através daquela adoração que quando se derrama o coração diante de Deus. E pode até ser no momento sem palavras. Porque às vezes nós podemos adorar o Senhor com os nossos lábios e adorá-lo com o nosso coração, derramando as nossas necessidades. Porque o Senhor não depende do som da nossa voz para saber aquilo que nós queremos, porque Ele conhece o nosso interior, Ele sabe aquilo que eu preciso, Ele sabe aquilo que você precisa. E é exatamente nessas ocasiões de adoração que Ele atende as nossas súplicas, os nossos rogos. Naquela época, o Senhor falou a Moisés, transmitiu a Moisés, e Moisés transmitiu ao povo as ordenanças. Mas para que o Senhor falasse a Moisés, foi preciso um momento de adoração. E às vezes, a gente vem para a igreja como se tivesse ido para uma reunião qualquer. E não é muito difícil isso acontecer, porque às vezes a gente tem um dia de trabalho tão complicado, tudo dá errado, o patrão não entende bem a gente, ou se você é o seu próprio patrão, o seu negócio não saiu do jeito que você queria, né? As coisas andam difíceis para todo mundo, aquelas dificuldades, e aí chega na hora de ir para a igreja, você vai como um robô para a igreja. Por quê? Porque sabe o caminho da igreja, sabe que vai ter culto, então você vai, mas a sua cabeça não vai para o culto, vai só o corpo. A sua mente fica presa aos problemas. Mas quando você chega na igreja e você encontra um grupo de irmãos já orando, adorando, glorificando a Deus, aquelas preocupações começam a ir embora, e se você deixa o Senhor agir na sua vida, você começa também a adorá-lo, e você vai esquecendo os problemas que ficaram durante o dia, a dificuldade, daqui a pouco aquele cansaço que parecia que pesava 200 quilos sobre o seu ombro, aquilo vai aliviando, você começa a sentir a presença de Deus, é no momento da adoração. Quando você abre o seu coração e derrama diante de Deus as suas necessidades. Aí vem um hino e Deus provê um hino daquele de conforto. Você ouve o hino que conforta o seu coração. Daí a pouco você está cantando junto com os irmãos. Daí a pouco você está glorificando a Deus. Daqui a pouco você não sente mais o peso sobre os ombros. Já levanta as suas mãos, já se coloca em pé. E assim você vai se envolvendo. E a bênção do Senhor começa a vir sobre você. O Senhor manda o seu servo dar uma palavra de conforto para você. A mensagem vem para o coração e serve como um bálsamo para a sua vida. Por quê? Porque você trocou o fardo que você estava trazendo até a porta da igreja. Trocou pela adoração, pelo momento de louvor, de glorificação. Aí fica fácil até de ouvir a mensagem. Aí fica fácil de você receber aquilo que o Senhor está trazendo para você através do seu servo, daquele que Ele está usando na obra para falar ao seu coração, aquele que está usando a tribuna. E aí você começa a falar: oh, Deus está falando comigo. Sabe por quê? Porque você já trocou as preocupações no momento do louvor. Você abriu o seu coração e aí o Senhor faz a obra e opera na sua vida. Isso é louvor e adoração. Mas às vezes nós chegamos aqui e o coração continua fechado. O peso continua o mesmo. Nós não nos dispomos a receber aquilo que Deus tem para a nossa vida. E aí sim, o irmão está cantando, está louvando ao Senhor, você está... Esse hino é aquele que eu conheci quando era criança. Ele já mudou. A alegria tem a facilidade de brincar com os sons, né? E ele brinca com isso e faz com uma sabedoria extraordinária. Então, aí, olha, acabou com o hino não é assim, o hino era diferente, né? Porque todo mundo aprendeu isso, né? Quando aquela cantora de expressão muito conhecida, né? Cujo seu nome são duas notas, e que ela fez aquela besteira de mudar o nosso hino nacional brasileiro. Quem é que não conhece a versão, né? Da cantora que estava afinada em Fá e depois em Fá? Hein? Depois foi para o norte. É. E então disseram: assassinaram o hino nacional brasileiro. E eu concordo. Muita gente gostou. Mas eu ainda sou. Mas muita gente, isso agora voltando aqui para nós de novo, fala assim: não, mas por quê? Às vezes a pessoa está aqui e a cabeça está lá fora. Aí o louvor está aqui, o que está louvando se empenha, etc. Mas o coração está fechado. É como uma panela com tampa. Tenta jogar alguma coisa dentro de uma panela com a tampa. Então a pessoa põe uma tampa no coração, não entra nada. E canta. Ele fica de pé, irmão. Ele fica de pé e fala: oh, meu Deus, o dia inteiro trabalhei de pé. O cantor está mandando ficar de pé. Eu vou ter que louvar a Deus de pé. Aí ele não levanta, ele fica sentado. Tudo vai ficando ruim. Por quê? Porque ele não abriu o coração para o louvor e para a adoração. Aí termina a adoração, ele continua ali. E vem a pregação. Ah, esse... Acaba de ler o versículo, que nem eu li aqui, esses três versos. Ih, já sei o que é. É aquele negócio dos 70 anciãos. É aquele negócio que Moisés foi lá e que Deus mandou o povo. Já sei o que é isso. Aí a criancinha está do lado, ele... Na criancinha, brincando com a criancinha, porque já não quer mais prestar atenção. Vem para a igreja como se tivesse ido para o clube. Mas eu tenho certeza que aqui não tem nenhum assim. Nós viemos aqui com o coração aberto para o louvor e para a adoração. Então vamos ver como é que Deus faz. Provavelmente, vamos falar um pouquinho sobre reverência. Porque tem muita gente que vem para o louvor e adoração, mas sem reverência. Vamos falar sobre reverência. Provavelmente, esses 70 anciões eram os que haviam sido escolhidos por Moisés para ajudá-lo no governo do povo. Para esse alto cargo, a pessoa teria que ter experiência com Deus. Olha aqui. É muito fácil falar de sentir a presença de Deus, etc. Mas é difícil entender quem é que tem verdadeira experiência com Deus. Hã? Porque muita gente conhece a Deus de ouvir falar. Que hoje se prega tanto no rádio, na televisão, a mídia escrita, falada, televisada, hoje e também através dos internautas, a mensagem do Evangelho chega. Então todo mundo, e até algum tempo atrás, todo mundo conhecia a história de Cristo. Oh, história de Cristo, coisa extraordinária, o cinema passa lá. A sua maneira, os momentos da crucificação, os momentos quando o Senhor carregava a cruz, tudo isso. Aí ele sabe e fala assim: não, eu já conheço a Jesus Cristo. Eu não sei se eu já falei sobre isso aqui uma vez. Ah, conheço Jesus Cristo. Conhecer Jesus Cristo? Tem uma coisa muito interessante para a gente poder falar sobre conhecer a Jesus Cristo. Nós olhamos para esta lâmpada aqui, esta que é incandescente, não sei se é incandescente, Mas a gente olha aqui e fala assim: ah, eu sei como é que é esse negócio aqui. Lá na usina, lá na Itaipu, vamos usar Itaipu, né? Mas aqui em Três Lagoas tem uma também, Jupiá, que a gente passa em cima dela ali e tal. Eu já fui lá e já fui ver as turbinas lá, desci lá embaixo, tal. Tinha um irmão que me levou lá. Aí você fala assim: é, eu sei como é que é o negócio. Vai lá, a água passa lá nas hélices, as hélices giram as turbinas giram a energia vai para o reservatório, os reservatórios vão para os cabos, entra como corrente alternada, depois lá na frente ela é transformada em corrente contínua, vai para os distribuidores, entra pelo poste da rua, passa lá na caixa do medidor para saber quanto é que gasta por mês, vai entrando e pau, e vem aqui e a luz está aqui. Você conhece? Não, não conhece. Eu não sou engenheiro elétrico, então não tenho essa experiência para poder falar sobre isso. Mas aí todo mundo fala: não, é assim mesmo. A energia é isso mesmo. Sabe como é que você vai conhecer a energia? Quando você chega no soquete, mas seja esperto, vai no de 110 e taca o dedo lá dentro. Quando você colocar o dedo lá, o que que acontece? Opa! Aí você conheceu a energia. Foi ou não foi? Ah, não adianta você ter assistido o filme sobre a morte de Cristo. Não adianta você ter lido a Bíblia inteira. Não adianta você ler tudo quanto foi revista sobre a morte de Cristo, se você não tiver uma experiência com Ele. Se você não tocar nele. Se Ele não tocar em você, você não sabe o que é Cristo. Entenderam? É isso que é conhecer a Cristo. Dois cegos queriam conhecer como era um elefante. E levaram o cego para do lado do elefante. E um abraçou a perna do elefante e falaram: o que você acha que é o elefante? Ele falou: o elefante é como uma árvore grossa. O outro passou a mão na orelha: o que você acha? É como uma folha de uma árvore. Passou a mão na tromba: é um negócio comprido, cheio de caroços. Passou a mão lá no rabo do elefante: é um negócio comprido com os pelinhos na ponta. Isso é o elefante. E o elefante é muito mais do que qualquer uma dessas coisas. Tem muita gente como cego, quer conhecer a Cristo pelo que os outros estão dizendo, não pelo que ele está sentindo. É preciso ver Cristo na nossa vida, na minha vida, na sua vida. Quer conhecer a Jesus? Nós somos aqueles que espelhamos. E quando servimos ao Senhor, nós podemos mostrar ao mundo quem é Jesus, desde que eles olhem para nós. Perceberam isso? O adorador precisa ter conhecimento de Cristo. Como é que ele vai adorar algo que ele não conhece? Muita gente fazendo isso: ah, eu sou devoto. Deixa eu lembrar aqui uma santa que vocês não conhecem. Nossa Senhora da Quiropita. Quem já ouviu falar? Lá em São Paulo tem uma igreja dos devotos de Nossa Senhora. Eu acho que é italiana, né? Italiano, é um santo italiano. Do Paraguai. Olha, de Assunção do Paraguai. Então tá aí. Eu usei esse nome aleatoriamente, né? Tá, mas tá lá. Ninguém viu, ninguém tocou, ninguém sabe. Como é que ele é devoto de uma coisa que ele nunca viu? Aí colocam lá uma imagem. E ele fala: ah, essa. Nós temos muita gente aqui no nosso país que é devoto de tanta coisa, né? Foram enganados durante muito tempo e ainda continuam sendo enganados. Até hoje ninguém sabe se Aparecida era negra ou branca. Porque a primeira versão era escura. A segunda versão, essa depois que roubaram e restauraram, descobriram que ela era branca. Lá tem os olhos, e assim por diante. Estão seguindo aquilo que não conhecem. Nós servimos e adoramos a quem conhecemos. Cristo manifesta-se nas nossas vidas. E nós, como adoradores, precisamos refletir a glória de Cristo. Então o mundo, quando olha para mim e olha para você, ele não tem que estar vendo o Ivo, ele tem que ver Cristo na vida do Ivo. Quando o homem olha para mim, não tem que ver Samuel ou pastor Samuel, tem que ver Cristo na minha vida. E assim, com a nossa vida, nós estamos adorando a Deus. Nesse mesmo livro de Êxodo, capítulo 18, no verso 21, diz assim: e tu, dentre todo o povo, procura homens capazes, está falando dos 70, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza, e põe-nos sobre eles por maiorais de 1000, maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10, para que julguem a este povo em todo o tempo. Isso, Deus selecionando através de Moisés aqueles escolhidos, anciãos, para ajudar a cuidar dos problemas do povo. Eles estavam acompanhando Moisés nessa empreitada de ir ao encontro do Senhor. Só que a reverência fez com que eles ficassem de longe. Por que será que eles tinham que ficar de longe? Por que será que eles não podiam se aproximar? Só Moisés pôde se aproximar. Porque Moisés era a liderança da igreja. Moisés era um homem escolhido por Deus para liderar a saída do povo. E durante esse tempo todo, Moisés era a confiança, e o povo depositava a confiança em Moisés. Portanto, Deus sabia que, falando a Moisés, o povo tomaria conhecimento. Muitas vezes Deus fala à nossa liderança e a nossa liderança não tem coragem de falar para nós, porque às vezes tem medo. Ah, mas eu posso magoar os irmãos, eles podem ficar tristes. Mas não foi Deus que falou? Hã? Esse texto nos revela que Moisés teve a coragem de, quando voltou, dizer tudo quanto Deus tinha dito a ele. Ele disse ao povo. A instrução de Deus exigia que o povo se inclinasse de longe. Primeiro ponto da adoração: reverência. Eles se inclinaram diante de Deus. Lá no Neemias, quando chamou o povo, colocou o povo em pé para ouvir os ensinamentos de Deus. Os irmãos podem depois rebuscar isso nas suas Bíblias. Vocês vão encontrar que o povo estava de pé para ouvir o que Deus tinha para transmitir. Também fala de reverência. O nosso culto, a nossa adoração, o nosso louvor, não pode ser assim uma coisa aleatória, bagunçada. Deus não se alegra, não se agrada de algo que é feito de qualquer maneira, né? Eu fico muito preocupado quando... ainda bem que a alegria não fala isso. Tem gente que se levanta: vou cantar um hino aqui para louvar o Senhor. Eu não sou muito bom cantor, mas como é para Deus mesmo? Você já não ouviu isso? Quantas vezes eu já ouvi? Ah, eu vou, tal, eu não canto muito bem, mas é para Deus, como que se Deus recebesse qualquer coisa. Nós temos que oferecer, como louvor, como adoração, o melhor que nós temos. Quando você vier para a igreja, você tem que oferecer a Deus aquilo que você tem de melhor. Isso é adoração e louvor. O povo, os anciões, Nadab e Abiú, ficou tudo para trás. Se ajoelharam, diz aqui, se inclinaram de longe, enquanto Deus falava de pertinho com Moisés. E a instrução foi dada, o ensinamento foi passado. E Moisés então volta, junta com os seus companheiros e volta para o povo. E agora vamos ver o povo. Depois da reverência, depois de ouvir, aí Moisés volta, vindo Moisés, e contando ao povo todas as palavras do Senhor. Preste bem atenção. Todas as palavras do Senhor, todos os seus estatutos. Então o povo respondeu a uma só voz: todas as palavras que o Senhor tem falado, faremos. Adoração que dá resultado. Primeiro, com reverência. Se não houver reverência na adoração, e hoje tem muito disso, estão louvando ao Senhor de qualquer maneira. Eu, esses dias, não está aqui o pastor do Rio de Janeiro, mas eu estava numa festa no Rio de Janeiro, muito bonita, uma reunião da nossa convenção, e o pregador da noite era um moço de lá do Rio de Janeiro mesmo, e ele estava contando, e eu depois fui tomar conhecimento, porque eu não acompanho essas coisas, um cidadão que se diz evangélico, pega aquela música do Creu, hein? E transforma num hino. Oh! Pega algo diabólico e vai cantar na igreja. Diz que em vez de Creu, diz céu, não sei o quê. Papapá, papapá. Irmãos, que reverência é essa? A que ponto nós chegamos? Pegar uma coisa imunda, oferecida aos ídolos, e trazer para dentro da igreja para servir como algo para louvor e adoração. É preciso ter cuidado com estas coisas. Eu ouvi agora há pouco Ezequiel dizendo aqui: cuidado com o que se coloque sobre o seu púlpito, está se referindo. E nós precisamos ter esse cuidado, precisamos ter este filtro, viu, irmãos? E às vezes eu fico pensando aquela história de que o diabo um dia resolveu entrar dentro da igreja, mas não tinha jeito. Ele não conseguia entrar dentro da igreja. O povo era crente mesmo, não tinha jeito. Ele falou: mas eu preciso entrar aí dentro. E tinha uma pessoa na porta lá que falava: não, aqui não, aqui você não entra não, deixa eu dar uma olhadinha no culto aí. E o porteiro: não, senhor, daqui para fora. E o diabo foi insistindo, foi insistindo. Aí o diabo falou: mas você não deixa, deixa eu dar uma olhadinha. Não vai nem olhar, deixa eu colocar a pontinha do meu nariz aí dentro. Aí o porteiro já estava cheio, falou: olha, a pontinha do nariz você pode colocar. Sabe o que o diabo fez? Como diz o caipira, entrou de fasto. Essa de fasto é antiga, né? Entrou de costas. Quando ele pôs a pontinha do nariz, o corpo todo estava dentro. Irmãos, nem a pontinha do nariz o diabo não pode pôr dentro da igreja do Senhor, porque ele é astuto. Não deixe. Ah, mas essas coisas, as crianças podem cantar isso. Não deixe, porque elas vão crescer cantando aquilo. É a pontinha do nariz, daqui a pouco ele entra de costa. A falta de reverência no louvor nesses últimos tempos tem sido algo que tem estragado muitas igrejas. Há igrejas que estão procurando o seu rumo até hoje, porque se deixaram levar por aqueles que assumiram as tribunas, os púlpitos santos, para falar coisas que não interessam, para cantar louvores a quem não merece, e deixando para que o Espírito de Deus tome conta, e aí aparece apenas a própria pessoa para a sua própria exaltação e a glorificação a Deus. Não aparece porque não é feito com reverência. Então, um ponto importante para o louvor e a adoração: reverência. Quando você vê um cidadão tomar essa tribuna aqui sem a reverência devida, fique de olho nele, que ele pode não fazer agora, pode só estar querendo botar a pontinha do nariz, mas daqui uns dias ele entra com casca e tudo, e aí para tirar é difícil. Cuidado. Reverência no louvor e na adoração. Eu tenho muita preocupação com estas questões. Eu estava no congresso, na escola bíblica de Betim, há um mês atrás, mais. Então estava lá Cassiane, estava lá Eliane Lima, de Minas Gerais, estava lá Samuel e Daniel, estava lá, não sei, tinha uma dupla de Uberlândia, mãe e filha, tem um nome difícil de falar. Exatamente esse nome. E eu estava lá também, observando os louvores. De repente, aparece uma criança de 4 anos, sobe no púlpito. Eu estava ao lado do pastor que estava dirigindo. A criança chegou e falou assim: pastor, eu quero cantar um hino. Tinha 25 mil pessoas no ginásio poliesportivo de Betim. E ele olhou para mim e falou: e agora, pastor? Eu falei: quer um conselho? Ele é mais novo que eu. Falei: Neemias, quer um conselho? Ele falou: fala, pastor, o que eu faço? Dá oportunidade para a menina cantar. Ele falou: a mãe dela é membro de uma congregação nossa, não sei aonde, aí no Carapuça, nos Anjos, num lugar que nem eu nunca ouvi falar. E eu falei assim: mas não tem importância não, dá oportunidade para a menina, ela veio te pedir aqui. A menina vestida simplesinha, tal, tava. A hora que a menina começou a cantar, parecia que trincava tudo aquilo no ginásio, e o ginásio veio abaixo. E quando terminou aquilo, o pastor não teve condições, eu tomei a menina nos braços, porque a própria menina não sabia nem como. Terminou de cantar, ela não sabia para onde ir. Eu tomei a criança nos braços de sua mãe e fiquei observando. Parecia que o ginásio ia vir abaixo. O pastor perdeu o rumo de onde ele estava. Demorou para se equilibrar. Tal a demonstração, o poder que caiu sobre aquele lugar, que foi uma coisa extraordinária. Aí nós, o culto continuou, ele sentou de novo do meu lado. E eu falei assim: quanto você pagou para essa cantora me cantar aqui? Ele falou: nada. Eu falei: e como é que foi o povo? Ele falou: o povo foi abençoado. Os que cantaram com 5 mil, 4 mil, tinha CD, tinha isso, tinha aquilo, ficou todo mundo para trás. Aquela que apareceu foi aquela criança simples, com palavras simples, cantou um hino de uma cantora famosa das Assembleias de Deus, e o fogo caiu e não custou nada. Às vezes, nós gastamos uma fortuna para colocar em cima do nosso púlpito alguém, um sapato muito bonito, um vestido muito bonito, com uma roupa muito bonita, e o povo, bonito hino. E terminou e acabou, beleza de hino, que arranjo bonito, e nada mais. Enquanto que aquela menina, com um playback emprestado, cantou um hino que balançou. Eu fui um dos que não suportei durante. E olha que eu estou acostumado com isso. Para quebrar meu coração, precisa ser coisa muito de Deus mesmo, porque eu estou cansado de ver tanta coisa ruim. Mas naquele dia, naquele momento, falei, a esposa não está aqui, mas ela ouviu, ela estava lá. O que Deus fez foi coisa extraordinária. Todo mundo ficou falando, sabe? Aí ninguém falava em Cassiano, ninguém falava fulano, nem ciclano, nem nada, só na menina. E eu fiquei muito feliz, porque Deus arrebenta com os preconceitos que tem por aí. Veio lá, do não sei da onde, da congregação do bairro, de não sei onde, para balançar 20 e tantas mil pessoas dentro de um ginásio poliesportivo. Quem sabe o coração daquela criança, o que sentia, o sentimento divino e aquilo que estava no seu coração e cantou o hino inteirinho, um hino difícil de cantar, Ezequiel. Eu, se não me engano, era da Shelly Cavalhais, o hino. Ela cantou como se fosse uma moça, 4 anos de idade. E isso se cumpre o que diz a Bíblia, que Deus usa os pequenos para confundir os grandes. Viu? Reverência! E depois, o povo ouviu todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. E aí vem a segunda coisa importante no louvor e na adoração: a obediência. Obediência. Depois que Moisés trouxe todo o estatuto, tudo aquilo que Deus disse a ele, ele transmitiu ao povo. Aí o povo prometeu: todas as palavras que o Senhor tem dito, isso faremos. Obediência. Aleluia. Aí você vai falar: mas o pastor Samuel veio aqui para falar dos cantores e coisa. Não, eu tenho por certo que todos eles têm o seu valor e terão o seu galardão, mas também eu tenho certeza que o que Deus quer tem que ser aquilo que tem que ser feito com reverência, com simplicidade, com obediência. E às vezes é muito perigoso, e eu tenho visto tantas coisas que eu tenho que me preocupar e trazer até os irmãos esta palavra sobre instrução aos adoradores. Se você dirige um trabalho, você tem responsabilidade. E a responsabilidade é: a quem colocaremos em cima do altar, seja para louvar, para adorar ao Senhor? Eu tenho visto muitas coisas. E eu tenho aprendido muito com tudo que eu tenho visto nesses últimos tempos. Mas eu tenho certeza, Deus tem propósitos especiais para a sua igreja. E a igreja aqui, que é uma igreja que tem um setor de louvor abençoado, não sei se ainda tem, aqui são 2 ou 3 grupos de louvor que tem aqui. Quem pode me informar? Tem mais? 3, que maravilha. Isso é, olha, irmãos, tem igreja que para fazer um grupo de louvor, às vezes tem 600, 700 sentados lá, não consegue fazer um grupo de louvor. E os irmãos aqui são abençoados por Deus por isso, porque podem tem 5, tem o coral, tem, são grupos de louvores que estão louvando ao Senhor. Apliquem-se nisso. Orem a Deus, busquem ao Senhor, porque o louvor é algo importante na igreja, mas é preciso ser feito com reverência. Não faça de qualquer maneira. Ah, é para o Senhor? Não faça isso. É para o Senhor, você tem que apresentar o que for melhor. Eu fui músico durante muitos anos. Eu, desde pequeno, eu aprendi a tocar quando era garotinho. Meu pai foi um excelente professor de música, mas ele só ensinava se fosse para tocar na igreja. E eu aprendi com o meu pai desde pequeno. E eu toquei tudo quanto foi instrumento em banda de música, orquestra, instrumentos de palheta, então eu perdi a conta de quais eu já toquei. Toquei requinta, clarinete, toquei flauta, fagote, oboé, saxofone, as 3 versões de saxofone. Ultimamente andei tocando um saxofone de baixo. E já toquei trombone, bombardino, pistão, já fui regente de banda, regente de coro. E eu aprendi nesses anos todos que o Senhor só recebe se for com obediência e com reverência. Fora disso, o coro vira uma encrenca, o tenor vai para um lado, o contralto vai para o outro, o baixo empatina. Por quê? Porque não há reverência nem obediência para louvar ao Senhor. Eu louvo a Deus, porque as igrejas que eu tenho visitado nesses últimos tempos, nós temos encontrado. Fiquei feliz de estar lá em... aqui, por acaso, está aqui em cima, lá em Campo Grande, e ouvi a orquestra. Que coisa extraordinária! Como é bom a gente poder ouvir um hino bem executado, com reverência, como louvor, com adoração, não é? E o pastor da igreja lá, moço dinâmico, ele não está aqui, eu posso falar, não é? E quem está aqui não vai fazer fuxico depois para ele, contar que eu falei, mas um moço dinâmico que explora esta parte especial do culto, que é a parte do louvor. Quando chega na hora de pregar, o povo está com o coração balançando, ardendo, e é uma bênção. Mas quando o louvor é feito com reverência e com obediência, aleluia, aleluia, eu louvo a Deus, porque a nossa igreja, ela não tem que mexer com nada enlatado nem importado. Nós temos tudo aqui no nosso povo. E o dia que não tiver ninguém lá na sua igreja para cantar e tiver um irmãozinho lá da congregação, pastor, eu conheci um que um dia chegou para mim, falou assim: pastor, eu queria cantar um hino. Eu falei: mas você trouxe o violão? Eu não vi você com o violão. Não, pastor, agora eu vou cantar com playbeca. Eu falei: como é o negócio? Você vai cantar com o quê? Eu vou cantar com playbeca. Nem ele sabia. Ele ia cantar com aquele negócio, mas nem sabia falar o nome. Mas quando cantava, Deus derramava o seu poder e cantava, e o povo caía. E ele tá aí, eu nunca fiquei preocupado em corrigir ele. Não, esse negócio chama-se playback. Não, e ele não ia entender mesmo. Ele era lá de São João de Nepomuceno, não sei aonde, a língua dele não dobrava de jeito nenhum para falar isso. Mas quando ele cantava, Deus abençoava, Deus manifestava o seu poder no meio do povo. Não se preocupe quando você for convidar. Não se preocupe em convidar um famoso. Preocupe-se em convidar um obediente, um reverente. E a bênção será certa. Deus abençoe a todos os nossos irmãos. Amém? Por falar em louvor, eu gostaria. Você já cantou todos os hinos daquele monte de CD que você trouxe? Tem uns 50 lá. Então prepara mais um lá. Para encerrar, irmãos. Ninguém pode dizer que eu sou contrário ao louvor na igreja. Eu vou contar aqui a igreja de Jandira. A igreja de Jandira tem uma banda de música. Hoje, na sede, tem 60 músicos. Banda. Não é orquestra. É banda. Lá nós somos bem tradicionais. É banda. Toca o hino 212, que dá vontade da igreja sair marchando. Hã? Quando começa lá, e os músicos quando embala também, aí trinca até a parede. Banda de música. Toca Dobrado, Saudade da Minha Terra, toca o Hino Nacional Brasileiro, Canção do Exército, é convocada para tocar nas festividades cívicas da cidade. Então isso, nós temos uma banda de música. Nós temos um coral com 50 figuras. Temos um conjunto de crianças que cantam logo no começo do culto e depois vão dormir, etc., porque é criança. Temos um conjunto de adolescente, tem um conjunto da mocidade, tem o conjunto de jovens casados chamado Vozes de Júbilo. São aqueles que não participam nem da mocidade e não participam nem lá no círculo de oração. São na meia-idade ali, casados, jovens, etc. E tem esse conjunto. Tem um conjunto de louvor que são 6 pessoas. Tem o conjunto da mocidade, eu falei. Tem o conjunto do círculo de oração, são 70 irmãs. Que normalmente cantam antes da pregação. Cada vez que elas cantam, a igreja fica quase que em pé. Então, Ezequiel... E então eu tenho uma dificuldade muito grande para dirigir o culto. Porque se der oportunidade para esses conjuntos todos, é 10 horas da noite, mas estamos cantando. Né? Então, mas nem por isso eu desprezo nenhum deles, né? Falei, não esqueci mesmo do conjunto de adolescentes. Tem ainda um conjunto de adolescentes. Eu valorizo o louvor na igreja, mas eu cobro deles. Eles passam apertado. Esse negócio que tem lá na nossa igreja também tem esse troço aqui. Eu agora estou pensando em fazer uma cabine fechada de vidro para botar a bateria. Cadê os meninos da bateria aqui? Fica calmo, eu não vou falar. Né? Fazer uma cabine, botar lá. Aí no volume que vai pro ouvido do baterista, a gente abre tudo. E no volume que vem para a igreja é bem baixinho. Aleluia! Porque se deixar, eles deixam a gente. É assim, né? Tá, quando, aí eu venho aqui depois para dar um glória lá dentro. Quando eu quiser dar um glória bem alto, que quero que todo mundo escute, eu me tranco lá, boto aquele fone de ouvido, põe no último volume e grito só para mim. Porque às vezes o baterista acha que ele vai voar e ele esquece que está na igreja e pá, pá, pá, pá. E o negócio. Hã? Aí tá naquela cabine e fica só no ouvido dele. Maravilha! Né? Valorizo isso, embora tenha. Às vezes também eu sou meio mal educado, eu falo, irmão, toca pianinho aí, etc. Aí ele vai e se alegra e aumenta o volume. Aí o pastor se aborrece, vai lá e abaixa o volume. Eu mesmo, não é ninguém que vai lá abaixar o volume, não. Eu vou lá. E se não voltar a subir de novo, aí eu vou lá, tiro o plug, fica uma bênção, um silêncio bonito, graças a Deus. Valorizo o louvor, mas tem que ser com reverência. Aqui não é a casa da luz vermelha. Aqui é a casa do Senhor. Tem que ter reverência, tem que servir ao Senhor. A banda de música lá, quando começa a fazer tocar muito alto, eu entro, passo a mão no microfone e falo, deixa o hino, para a banda. A banda para e eu canto o hino bem baixinho. Todo mundo já percebe que é porque a banda estava muito alta. O volume estava muito. E o regente é meu filho. Ele olha feio para mim assim e eu olho bonito para ele. As coisas na casa de Deus têm que ser feitas com ordem e com decência. Deus abençoe os irmãos. Aproveitem os irmãos que têm disposição para louvar ao Senhor. Mas aproveite para orientá-los, para que façam com reverência e com obediência. Glória a Deus.